Irmão, para criar inimigos, não é necessário declarar guerra. Basta dizer o que você pensa. Martin Luther King. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias em busca de curas e falsas profecias, conversas chulas. Proferem todos os dias, preferem Barrabás e que crucifique o Messias. Capazes de dar 10 passos para serem bem sucedidos, mas não são capazes de dar um passo para levantar os que estão caídos. Se não for eu puto aos domingos, eles se sentem mal, mas fala mal do próprio irmão, pra eles isso é normal. Fazem campanhas pra igreja encher, mas sem fermento não tem como o bolo crescer. Me refiro à palavra que alimento pra fortalecer. Sem conhecimento o povo vai perecer. Eles dão os dízimos em troca, querem prosperidade. O Senhor de suprir necessidade, não as nossas vaidades. Ele nos quer por inteiro e não pela metade. Ele procura adoradores em espírito e em verdade. Eles falam em línguas, mas não querem falar de amor. Eles vivem de intrigas e de estar na paz do Senhor. Dizem que o culto foi uma bênção, não sabem como a mensagem foi pregada. Pensam que sabem tudo e provam que não sabem nada. Estão todo dia, irmão, brincando com a fé, soprando pro povo cair. Eu oro pra que fiquem de pé. Se julgam espirituais, mas só conhecem a matéria. São meninos brincando com coisa séria. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas cheias de pessoas vazias. Dizem, se você não der glória a Deus, ele vai te pôr no leito. Não me leve a mal, que era pra ser culto transformar em ritual. Líder dizendo, dá glória a Deus, queixo de concreto, cara de coruja, na moral. Nós somos raça eleita, sacerdócio real. Dizem ser cheios do Espírito Santo, mostro quanto são vazios. Acham que são cheios só porque sentem arrepios. Não tem nada de espiritual, tudo que fazem é carnal. A fé deles é baseada nas emoções, são sem noções, cara real. Se acham os donos de Deus, quer ensiná-lo como agir. Dizem amar é a verdade, mas a verdade não quer ouvir. Eu vejo cego guiando cego, não quer ouvir a voz de Deus, mas aquilo que alimenta o próprio ego. Dizem marchar pra Jesus, eu sei bem. O que eu vejo são líderes querendo mostrar pros políticos o poder que a igreja tem. Marco encontro com Deus, mas não querem compromisso. É tanta palhaçada, eu só não consigo rir disso. Montam uma hipocrisia pra vender livre CD. Cantores de dia e de noite querendo aparecer. Pregadores pregam que não vivem pra tentar te convencer. Fazem caras de espirituais pra dizer que são cheios do poder. Gritam, choram, mas não tem arrependimento. São iguais latões vazios, só barulho e nada dentro. Arrependa-se agora, irmão, enquanto há tempo. Mude o seu caminho, sem demora, o seu comportamento. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas cheias de pessoas vazias. Arrependei-vos, arrependei-vos enquanto há tempo. Jesus Cristo está voltando. Ele procura adoradores em espírito e em verdade. Mas se for possível, verdade a qualquer custo. Eu sou estratagema, irmão.